Saudações! Hoje vocês ficam com a segunda parte da palestra do Marzola. Infelizmente eu não consegui publicar essa segunda parte no domingo, como tem sido habitual nesse período todo de podcast e spin-offs, devido a eu ter ido ao Rio de Janeiro participar da plenária da FASUBRA. Lá foi definido que vai ter uma paralisação no próximo dia 27, vai ter uma greve geral no dia 10, a qual os técnicos administrativos em educação das instituições federais de ensino superior vão aderir, e a greve dos próprios técnicos, de prazo indefinido, também começa no dia 10 de novembro. Hoje já temos a notícia também de que o Michel Temer escapou realmente da segunda denúncia, e essa greve dos técnicos administrativos para o dia 10 pode ser antecipada se o governo apresentar um projeto de lei que acabe com nossas carreiras, que assim, infelizmente há uma expectativa de que vai acontecer, né? Há uma grande probabilidade de que ele aproveite esse período, logo depois de escapar da denúncia, para fazer essa jogada. É isso aí, fique no episódio. Rapaz, é tanta coisa ruim que a gente não sabe nem falar. Estava ali com as meninas conversando. Como é que a gente vai fazer com o aumento dos índices de suicídio, hein? O que a gente vai? Porque a gente não tem uma notícia, né? Essa questão do suicídio não é brincadeira não, viu? Porque eu tive na UERJ, todo mundo acompanha, né? O governo está propondo, inclusive, que a UERJ seja extinta, o Zé da Fazenda. As pessoas estão canceladas há vários meses, enfim. A UERJ não é um campus muito espalhado, não. É um campus meio concentrado, é bastante verticalizado. Tem um prédio principal, tem 12 andares, o bloco dos elevadores, desse bloco saem vários blocos de cada andar do prédio principal. E quando eu estive lá, estavam colocando grades em todos os janelões que tem perto do bloco dos elevadores. Eu perguntei que estava fazendo isso, se ela está sem orçamento, como é que tem dinheiro para poder fazer isso aí? A explicação é exatamente essa, as pessoas estavam se jogando do 12º andar lá do prédio da UERJ. E aí deu para ter a dimensão do que é a crise mesmo, como é que as pessoas tratam isso, o desespero que isso provoca. Bom, a questão do TCU, o que o TCU está fazendo? Tentando, de uma forma, reduzir salários, certo? O TCU são indicações políticas, certo? José Múcio, Ana Reis, enfim, todos eles são indicados deputados ao governo federal, portanto, tem essa via, certo? De, quem colocou lá deve favor. Então, a política do governo é o quê? Reduzir os gastos com o pessoal. Então, a política do STF, a política do TCU também é a mesma. Então, busca como é que a gente pode fazer isso aí. E o parecer da Ana Reis é de que os 28%, os 3,17 e os 26,05 devem ser descontados dos reajustes que tiveram nos últimos 5 anos, salvo qualquer correção de tabela que tenha sido provocada por um aumento linear dos tributos federais. Bom, não houve nenhum aumento linear dos tributos federais nos últimos 5 anos. Então tem que descontar tudo que teve de carreira nossa. O que teve de carreira nossa nos últimos 5 anos? Nós tivemos 5% em 2013, 5% em 2014, 5% em 2015, 5,5% em 2016 e 5% em 2017. Isso dá 28,24%. A esses 28,24% também teve alteração do STEP. Era 3,5%, foi para 3,6%, para 3,7%, 3,8% em 2015, 3,9 em 2017. Esse aumento do STEP gerou para a categoria um ganho entre 15% e 17% em média. Tá? Junto com isso, em 5 anos, vocês têm pelo menos 3 progressões por mérito, com STEP em 3,9%, e isso significa 11,7% de progressão por mérito também nesse período. Não vou nem comentar se alguém fez progressão por capacitação ou progressão por incentivo à qualificação. Senão vai bater disso, certo? Você vai bater 52% do mestrado, você vai bater 24% de uma capacitação, pela mudança da classe 1 para a classe 2, por exemplo. Agora, só os 28,24% dos aumentos que teve no piso da carreira, mais 17% do aumento no STEP, mais 11% no aumento da proteção por mérito, e isso todo mundo teve, só isso já dá 56%. Com 56%, pelo parecer da Ana Reis, ela já vai bater desse 56% o valor, tanto dos 28, como dos 26, como dos 26,17. Praticamente cai tudo dentro disso. Então, aqueles números de chegada, por que escolhe 5 anos? Porque 5 anos é o que elimina tudo que foi ganho nesse período. E quem fez? Nesse lado, por exemplo, já está devendo. E onde fica a redução? Hã? E onde fica a redução? Depende, para cada um. Quem tem 28%, reduz 28. Quem tem 28 mais 26, vai reduzir 54%. Quem tem 28 mais 26 mais os 3%, vai reduzir 57%. O índice que ele está com 56%, né? Que é o mínimo que cada um tem. Então, os caras já fazem, certo? Não é inocente, não. A luta não valeu de nada, ou valeu, penso, pode justificar o que teve aí no período antes de ser retirado. Porque quem estão dizendo, eles não estão pedindo para retroagir o desconto, que é apenas que corte de agora em diante. Então o limite da luta dos últimos 5 anos é você não ter deixado de ganhar o que ganhou. Só que não dá para ser assim, certo? Tirar 50% do salário de você, tirar um terço do que aumentou, né? Equivale a um terço do que vocês têm hoje. Então imagina vocês com um terço a menos de salário que tem esses planos judiciais. Não é condição possível se viver. Inclusive é verba alimentícia. Então a conversa ontem, inclusive depois, uma conversa mais particular com a professora Valéria também, é a lógica da universidade fazer todos os recursos possíveis de serem feitos no TCU. Porque eles têm efeito suspensivo na decisão. Cada vez tem que ser julgado. Então a universidade tem o prazo aí de 180 dias, vai pedir prorrogação de prazo, depois vai pedir compensação da decisão do TCU e depois esgotar os recursos na esfera da universidade, então daí entra o sindicato, também com recursos compensatórios para poder ter efeito suspensivo também sobre a decisão do TCU. Qual é a expectativa nossa? É resolver isso? Não, no momento não é resolver isso não. No momento é ganhar tempo, conseguir manter o valor no comercial de todo mundo e poder ver se a conjuntura fica um pouco menos ruim daqui para frente para que a gente possa ver uma outra coisa no meio do caminho que resolva essa situação. Então é tentar evitar a perda agora para tentar ver se é possível reverter isso mais na frente. O esforço nosso não é pelo magrebe só dos técnicos, estamos tentando construir uma greve conjunta da educação pelo menos. Não quer dizer que ela vai acontecer no dia 23, é uma proposta para o debate de vocês, como também dos docentes, dos estudantes, para ver se nós vamos construindo isso com outras entidades. Mas todo debate tem que ter um referencial inicial. Por que isso, gente? Porque não acho que nós, com bons advogados, vamos conseguir barrar o que está vindo pela frente. Não vão conseguir. Pode ser o melhor advogado do mundo, mas não vai conseguir. Só o que conseguiu colocar o governo sob ameaça, de fato, foi na Gradual de abril, o pessoal foi para a rua, grandes manifestações, e isso inclusive levou até a Rede Globo a discutir a saída do Temer. Depois a Globo voltou atrás, nem fala mais sobre isso agora. Mas é só assim, só colocando manifestação na rua. Então por isso, nós achamos importante tentar ver como é que a gente consegue construir isso. Se não é, talvez, com a greve do dia 23, mas é possível nós fazer atos aqui dia 24 de setembro, ou dia 3 de outubro, junto com os atos que vão estar tendo lá no Rio de Janeiro e em outras localidades. Enfim, esse tipo de coisa que a gente precisa ver para levar a situação para público mesmo. Se não sei a quem era pegar, como é que faria, se tem uma parte do centro da cidade, que dá para poder para construir uma aula pública, mostrar o que é o desmonte, o que significa essas medidas, que ia ter mensalidade dentro da UFAL, que ia ter um processo que compromete o seu funcionamento, que demite trabalhadores, enfim. Então, se nós não externar isso e ganhar o povo para ajudar com a gente a defender o ensino e a saúde, essa outra para nós fica muito árida, fica muito difícil. Então, um pouco é isso, de provocar também, para nós ver o que é possível nesses dias de luta, também desenvolver ações aqui, assim como também vão ter ações lá no campus em Maceió. Para saber mais coisas com relação a esse calendário de luta, porque a gente sair de greve sozinho, sem um aparo de outros, simplesmente eu acho que não faz sentido. Até falei com todo mundo aqui, eu não vou sair de greve. Se parar só os técnicos administrativos, eu não vou sair de greve, porque eu não vejo sentido de uma greve em que seja só a gente, para o pessoal ficar ligando, e aí, Tati, como é que está a greve? Para ninguém passear, para ninguém ir para casa, mas não. Eu gostaria de saber assim, como é que a gente pode, né, fazer esse calendário com força efetiva, porque só para o povo me chamar de vagabundo, eu não vou não. Eu só quero aqui ensejar uma indagação sobre a colega que falou aqui, sobre essa desmotivação que nós muitas vezes temos de sairmos de uma greve, e esses receios todos, porque a gente sabe as pressões que nós temos, né, de chefias diretas nossas até, de próprios colegas nossos, técnicos administrativos, que não compreendem. E eu quero começar, melhor dizendo, a falar algumas coisas aqui, falando de um exemplo. Eu fui fazer um concurso de auditor do Tribunal de Contas lá no estado de Pernambuco, domingo passado, e tive o privilégio, no sábado, ir na Federal de Pernambuco, e lá colhi várias informações. O Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Pernambuco está com as suas obras em dia, andando corretamente. Com a primeira denúncia do Temer, já que o ministro da Educação é um pernambucano, houve um acréscimo, sem ter nem para quê, de 3 bilhões de reais para o Centro de Tecnologia de Pernambuco, capitaneado pelo ministro da Educação. Isso quer dizer que o ministro da Educação, né, mesmo com todo esse cenário que o Mazola está falando aqui, o que ele fez? Fez com que ele investisse na universidade para ganho próprio. E aí os colegas da Federal de Pernambuco disseram para mim: ó, tá todo mundo caladinho aqui. Ninguém falou do Temer aqui, porque foi injetado 3 bilhões de reais. Quem ganha? O ministro da Educação, que é o pernambucano. Então, a nossa guerra primeira é uma guerra de informações. Os alunos aqui necessitam entender essa situação. A gente tem que trazer os alunos para a gente. A gente tem que ver algum mecanismo de propagar o que está sendo colocado aqui. Então não é só questão de entrar em greve, não é só questão de parar, é uma construção. É como nós temos falado aqui. Nós tivemos em Brasília, foi 120 mil pessoas naquela situação onde o Temer colocou o exército em prontidão para rechaçar aquela multidão. Se o povo for para a rua, mas como é que esse povo vai para a rua? É através de uma comunicação, um jogo de comunicação muito bem pensado. Começará aqui com a unidade em Arapiraca? Sim. Começará em Maceió? Sim. Somos nós principalmente. A gente não vamos entrar sozinhos? Não, a gente não vai entrar sozinho. A gente não tem condição, a gente não tem fogo para tal. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Porque não adianta a gente estar dizendo assim: poxa, a gente tem N pessoas contra a gente. Então a gente não vai ter conta, a gente vai ficar com o carro recuado mesmo. Tem que receber a pancada e ficar caladinho. A gente não deve ficar calado. A gente tem que pensar conjuntamente. É agora o momento do cidadão de bem brasileiro, do técnico administrativo, constranger as pessoas através de informações claras e precisas. É um jogo, e esse jogo a gente precisa saber jogá-lo. Então, a FASUBRA tem o seu papel, os sindicatos têm o seu papel também, mas você, que é o servidor, também tem que ter o seu papel. Tem que se unir, tem que reunir, tem que conversar, tem que palestrar, tem que pegar o microfone e dizer para esse público que está aqui que isso aqui é um patrimônio do brasileiro, de Arapiraca. Isso aqui é um farol para muita gente. Isso é a libertação de muita gente. Esses caras querem destruir tudo isso. Então você tem 2018 com uma eleição que está vindo aí. A gente tem que botar para quebrar. Nós estamos lidando com bandidos por detrás de uma liderança, eu estou dizendo isso sinceramente, por detrás de uma caneta pesada, e a gente vai ter que pagar esse preço. A gente tem que pagar esse preço, a gente tem que ficar de braço cruzado, nosso departamento, não, eu sou trabalhador, vou trabalhar, porque senão vou acumular trabalho, eu vou isso, eu vou aquilo. Você tem que reagir. Não é criticando ninguém aqui, mas é falando que a gente tem que reagir. É usar a inteligência, porque pra gente não foi fácil entrar aqui, foi fácil. Livre das noites de sono, estudando. Porque eu vou acontecer isso comigo. Se não acontecer com você, você é um cara privilegiado. Porque comigo, eu ralei muito pra chegar nesse negócio aqui. O cara diz assim, não, tu é preguiçoso, né? Tu não vale nada, né? O concurso não é coisa boa pra ninguém. Aonde? Onde? A gente pode pensar nisso, de forma nenhuma. Então, eu quero dizer para vocês que nós precisamos nos reunir. Vocês precisam chegar na gente, a gente chegar a vocês. O sindicato está aqui e veio várias vezes, né? O sindicato está chegando aqui, não é querendo nos orgulhar, não. A gente já chegou várias vezes aqui. Nós precisamos nos unir. Para tanto, com consciência de que as informações têm que ser dadas a este povo que está aí. Para que eles também entendam que nós estamos sendo atacados. E automaticamente os nossos direitos estão sendo pulverizados pelo governo golpista, incompetente e responsável, juntamente com todos os acéfalas políticos, tanto alagoanos como brasileiros. Obrigado. Vocês viram que a conjuntura não está fácil, não? Mas é esse cenário. Eu, por exemplo, tenho 34 anos de UFAL e te confesso que nunca vi uma conjuntura tão perversa como essa. Nem quando eu entrei na universidade, que a gente estava no regime militar. Naquela época nós fizemos duas grandes greves, né? Em 84 e em 87. E era do seletista na época. O Rogério nem estava na universidade, era garotinho ainda. Tinha nem chegado, concluído o segundo grau. Né? Então, para se ter uma ideia, essa conjuntura ela é perversa, mas tem que botar na cabeça uma coisa. Nessa greve não adianta perguntar qual é o índice. Nós estamos lutando por direito, manter os direitos que a gente tem, que estão sendo esfacelados aí. Então, nessa luta todinha entra a reforma da Previdência, que é terrível. O grande problema da reforma é que ela deforma totalmente a Previdência. E ainda traz uma transição que vai terminar em 2038, para todos os trabalhadores. Como a gente já tem um pouco de transição, demora um pouco menos, mas vai até 2028, principalmente para as mulheres, que são as grandes taxadas na reforma da Previdência. Chega pior do que os homens ainda, porque elas foram taxadas em 5 anos a mais na idade e mais 5 anos na contribuição. Então sabe por que isso? Porque alguns congressistas lá, onde vocês são minoria, sabe o que eles dizem? Mulher vive mais e mulher, por exemplo, tem algumas gestações, onde ela fica 6 meses, né? Ou seja, ela não tem que cuidar do marido, muitas vezes, que não ajuda, tem que cuidar do filho e ainda tem que se recuperar durante 9 meses de uma gestação. Ela ainda tem que se recuperar em 6 meses. Ou seja, tudo isso, mas essa é a alegação da maioria dos machistas, por exemplo, que estão lá no Congresso. Pela violência que a gente vive hoje, a gente sabe que dos 15 aos 30 anos, os homens são mais suscetíveis à morte violenta, né? Mas as mulheres também está acontecendo hoje. Hoje não tem sexo mais nessa questão da violência. Atinge todo mundo. E como eu, e na transição, quando terminar a transição, viu, gente? Eu acho que dá para a gente falar um pouquinho disso. Quando terminar a transição em 2038, se o IBGE avaliar que o nosso nível de, a nossa qualidade de vida melhorou, se a nossa expectativa de vida melhorou, para cada ano a mais que o IBGE avaliar, vai aumentar mais um ano. Ou seja, se você hoje tem uma expectativa de 70, daqui a 10 anos, termina aí o IBGE de 72, vai aumentar também lá na expectativa de aposentadoria. Ou seja, deforma totalmente uma previdência que hoje, você tem a previdência que a gente está, tem a previdência, né, geral, e tem aquela previdência que é a que hoje estava aberta às estatais. Né, que é a complementar, onde você está no regime geral e tem o seu complemento. Os servidores também, com o FUNPREP, né, passam a fazer parte de uma previdência dessa. Vai contribuir, mas não sabe se o fundo de pensão dele vai ter dinheiro para pagar quando ele se aposentar. Isso ele chega lá, né? Então, tem uma série de coisas na reforma da Previdência que, além da transição, além da expectativa de vida, tudo isso aí está lutando num bolo só. Só para a gente tentar se mobilizar no sentido desse chamamento que a Fazenda está fazendo. E hoje nós sabemos que é difícil construir uma greve ampla. Todo mundo viu aqui aquela greve do dia 30, né? Foi geral? Foi dia 30, se não me engano. Aquela greve, ela, por exemplo, durante 6 horas, ela foi uma greve profunda. Talvez seja esse o nosso caminho. Tentar construir mobilização para construir esse tipo de greve. A reforma da Previdência, para vocês terem uma ideia, era a primeira da lista. Ela está tramitando ainda, não sofreu muito conteúdo. Tem emenda pra caramba, mas nela alterando, nenhuma delas alterando o conteúdo. Só para os caras barganhar um pouco mais do que aquilo que eles já diziam, já diziam dos trabalhadores, né? Eles querem ganhar um pouco mais. Que foi um grande exemplo essa questão do ministro da Educação. Então, foi por isso que a Fazubra fez no dia 14, né? Foi organizado um grande ato lá e a plenária da Fazubra foi em Pernambuco, mais por causa desse protesto que foi feito na frente da casa do ministro, lá na Praia Boa Viagem, né? Na Praia Boa Viagem. Então, o calendário que está montado é mais ou menos esse, e a gente pode melhorar, aprofundar ele a partir do dia 23, dependendo do que as assembleias decidirem. É o seguinte, existe uma pergunta aqui sobre essa questão de corte, não é, de Lázaro? Corte na greve, né? Vou passar para ele aqui. E a questão também foi colocada de a pessoa está desestimulada porque realmente tem toda uma pessoa que vai para a greve, né? E o resto fica trabalhando ininterruptamente, essa pessoa realmente é muito prejudicada. Isso nós reconhecemos, né? Se você fica no seu departamento trabalhando, ou melhor dizendo, indo para casa, né? Foto no Facebook, tá na praia, né? O pessoal da área Piraca aqui vai pra praia aqui de Curunipe, chamar 4-8. Então, tá errado, né? Né? Quer dizer, tá em uma posição que, né? Que dói, dói na alma quem tá na frente, na guerra. Só tá dizendo, rapaz, tô aqui lutando e um indivíduo achou pouco, ainda botou no Facebook, o cara arrochou com a história, foto até o céu. Né? Turistando. Então, realmente é dolorido para qualquer pessoa. Então, digo a vocês que, pelo amor de Deus, não façam isso. Bom, gente, com relação à questão do corte, como eu falei para vocês, TCU, STF, na verdade, tudo joga contra a gente. Então, também eles têm que jogar contra nossa capacidade de resistência. Então, o STF votou ano passado, embora ainda não saiu o acordo no final, aquela questão do governo poder preventivamente fazer o corte. Agora, boa parte disso demanda da ação das reitorias, porque também está previsto na mesma decisão que os reitores podem, ao final do processo, fazer um acordo com as entidades para definirem como é que vai se dar isso aí. Se interessa repor o serviço, de que forma seria, enfim. Com base nisso, na greve passada, inclusive, essa que vocês da PEC 55, de final de 2016, já estava em vigor isso. E nós construímos acordos com as reitorias em boa parte do país. Como sempre a gente fez, repondo o trabalho ao fundo do movimento grevista. Algumas não foi possível. Então, a minha universidade lá, de Brasília, como é que ficou o acordo? Metade nós iríamos repor em trabalho, como sempre fazemos. A outra metade nós vamos repor apresentando cursos de capacitação ou seria atividade de extensão, enfim. Então, se eu faço um curso ou se eu participo de um seminário do sindicato, eu guardo os certificados e comprovo o excesso do tempo que eu fiquei para compensar a greve. Então, esse tipo de acordo nós conseguimos fazer na greve passada. O único local que me lembro que foi um pouco mais difícil, são dois locais. Um foi em Itajubá e a outra foi a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Mas ainda assim por acordo imediato, por exemplo, lá na tecnológica, eles tiveram que repor 2 dias dos 55 de greve. O restante conseguiram negociar. Então, é frágil? É, mas temos conseguido ainda nesse processo buscar algumas saídas aí, até porque os reitores estão também numa situação muito difícil, né? Eles estão sem orçamento, precisam da gente. Então também tem que ter uma contrapartida deles. Se quer que a gente saia na última empresa da universidade, tem também que colaborar evitando isso aí. Então acho que tem que conversar com as reitorias para ajudar que se evite esse tipo de situação. Se você está no plano coletivo, eu vou trabalhar a sinistralidade. Significa o quê? Que uma pessoa tem 20 anos e a outra pessoa tem 70, por exemplo. Aquele de 20 anos pode até custar mais ao plano de saúde do que aquele que tem 70. Mas a proporção é que aquele custe mais. O que é que eles fazem? Quando eles ultrapassam 70% do que eles arrecadam com o grupo, a partir dali eles começam a calcular sinistralidade. Aí depois a gente divide isso junto ao que o governo, que a ANS autorizou, e faz a fiscalidade. Por exemplo, se ele gastou 70%, o reajuste é o da ANS. Se ele gastou 80%, ele vai embutir mais a fiscalidade. E chegou alguns casos mesmo, a gente, eu fiquei por dentro disso, num grupo que tem a UNMED dentro da universidade. São 280 e poucos titulares e mais os dependentes, cerca de 450, né? 450 vidas. E a sinistralidade de 2016, ela durante 7 meses, ela foi acima de 90%. Chegando um mês, ela chegar a 165%. Ou seja, ela quase que dobrou. Né? Não, passou do dobro, né? Porque era 70. Só 5 meses ela ficou dentro daquilo que o plano consegue arrecadar. Né? Consegue arrecadar. E pagar os 10%, não sei de que lá, e mais os custos. Então isso foi o que foi passado. E o juiz entendeu e reduziu de 37 para 20. Muita gente, por exemplo, reclamou que ainda ficou alto, mas ao solicitar o contra-cheque dessas pessoas, a gente via que realmente foi abatido 17,56. Ano passado, esse ano já, início do ano, o aumento que a ANS autorizou foi de 13, não lembro, não chegava a 14%. Só que a GEAP aplicou 23, quase 24%. Questionamos esse processo também na justiça. O sindicato pagou R$12 mil desse processo. Conversei com o advogado na semana passada, ele disse que esse processo não tem liminar ainda, porque caiu na quinta vara da justiça comum, e ele simplesmente disse que não tinha, se julgou incompetente para fazer esse julgamento. Mesmo nós tomamos o cuidado de não citar a UFAL, só cita a GEA. Ele mandou esse processo para a Justiça Federal e a gente está aguardando que a Justiça Federal se pronuncie. A questão da quinta hora, gente, ela é estabelecida no decreto 4836, que mexeu em 2003, que mexeu no 1590/95. O que estabelece? Os setores que tenham necessidade de atendimento aos nossos usuários de forma contínua por no mínimo 12 horas, ou atendimento noturno, fazem jus às 60 horas, se por acordo com o limite máximo do órgão, e assim o fizer. Então, cabe, no caso das universidades, aos reitores, concederem ou não às 30 horas nos setores que necessitem 12 horas contínuas. Então, com base nisso, é que foi implementado em torno de 30, entre universidades, entre os federais, já fazem hoje 30 horas. Inclusive, na UNB, nós estamos intensificando isso ao longo desse ano. A UNB já teve 30 horas há 4 anos atrás, depois o outro reitor que entrou tirou 30 horas, a reitora que entrou agora reinstituiu, nós estamos aprovando agora o processo dos vários setores. E no mês passado foi também aprovado na Federal do Ceará, as 30 horas também, como forma de trabalho. Agora, o que tem de garantido, o que tem de instável? Bom, o que tem de instável é que, mesmo estando garantido na mão de um decreto, o decreto o presidente pode revogar. Agora, não somos mais realistas que o Reino. Enquanto o presidente não revogar um decreto presidencial, não somos nós que vamos revogar esse direito. Então, vamos montar o processo tudo direitinho como está colocado assim. Tem um diretor do Zório que está tramitando, que é que trata do PDV, e tem lá também definição de ordem de trabalho com redução de salários. Então, nós vamos querer que o nosso quadro seja enquadrado nessa modalidade, querendo permanecer na 4836. Então, o que a gente tem feito? Inclusive, orientei lá a reitoria aqui da universidade. Primeiro, caracterizar quem está pesquisado é o setor, não a pessoa. O meu regime é de 40 horas, mas o setor que eu estou trabalhando permite 30 horas. Isso, inclusive, é conceitual. Se a condição para pesquisar é o setor que está aberto 12 horas, certo? O condicionante das 30 horas não sou eu, é o setor de trabalho. Então, quem precisa é o setor, não o trabalhador. Então, eu sou 40 horas, mas atuo num setor que pode ser 30, porque tem gente que permita montar escalas contínuas de atendimento ao público. E a segunda coisa também importante é caracterizar que hora extra é calculada a partir da 8ª hora de trabalho. Ou seja, isso também caracteriza que você continua com o regime de 40 horas semanais, flexibilizado para 30. Mas se houver uma demanda que precisa aplicar mais, ó, vai ter aqui um seminário, aqui na universidade, um simpósio regional, e tem que ficar aqui por alguma razão. Então você vai ficar tempo a mais aqui do seu trabalho. Então você chegou aqui às 8, mas você não vai sair às 2 da tarde, você vai ter que seguir algumas horas a mais. Então só a partir da 8ª hora caracteriza a aula extra. Isso também é uma forma de você caracterizar de forma bem clara que o seu regime continua sendo de 40 horas semanais. Então são algumas garantias que a gente toma para poder depois ter argumentação, se tiver alguma forma de contestação depois da aplicação desse regime. Não é isso, gente. Acho que nós não sabemos ainda exatamente qual é o caminho das pedras, mas estamos discutindo entre a gente para poder ver que tipo de ação podia fazer. Então acho que o debate contribuiu com isso. Eu tenho que agradecer aqui o espaço com vocês, a paciência de aguentar por uma hora e meia aqui essa conversa, mas não é fácil ficar uma hora e meia com más notícias, mas eu acho que entendendo a realidade que a gente consegue modificar ela. Então, agradecer a vocês, agradecer também ao pessoal do sindicato pela oportunidade aqui dessa discussão.